você coloque a sua vida no altar do Senhor, porque o Senhor quer agir, o Senhor quer falar, o Senhor quer mostrar que a sua igreja representa a sua presença neste mundo. E como igreja do Senhor, nós queremos incendiar. Nós queremos que o Espírito Santo incendeie os corações e que traga um verdadeiro avivamento ao nosso Brasil, à nossa nação, ao Meyer. Nós queremos que a igreja seja reconhecida através das nossas vidas. Fique de pé e faça desta canção uma oração, uma entrega, para que o Senhor use a sua vida, para que não seja uma emoção, mas para que seja uma tomada de decisão de diante do Pai. Eu quero ser alguém que impulsione a vida de outras pessoas, que traga bênção, que traga restauração, que traga vida. Esse é o propósito da igreja. vamos celebrar com toda a nossa alegria que o nosso Deus é digno de louvor e de adoração. Na África, continente tão longe, e aqui também, no Brasil. Quero pois com alegria Evangelho do Brasil. Brava gente brasileira, brava gente brasileira. Longe vá, temor servir ou ficar. Nada é impossível. Jesus, eu preciso.